Não são só lenços, saudades não são só luzes, nem solução pra espera, nem salvação dos pecados. Tristezas não lavam pratos, resguardam restos, desejos, flores e frutos. Saco cheio de sol. Por isso muito cuidado, queime de febre, não dobre, não quebre nunca, não morra, não corra atrás do passado. Nem tente o cultivando a semente, até que um dia arrebente o saco cheio de sol. Cheio.